8. Salut. Solo Salvador, boa noite, Oceania 6201, ciente da Whisky. 6201, para Galeão, aguarde porta. Na escuta, 6201. Azul 4071, copia? 4071. 360 para Campinas, autorizado, via Pesulo 10. Corrigindo, sai na da Euleda Bridge, após Bridge é Pesulu no 6. Bravo até o Zulu, direto Trivi. Controle 1, 0, decima 8, 5, 4, 1 no 6, transponder. Qual controle? 1, 208. 208. 4 no transponder, autorizado 360 para Campinas, da Euleda Bridge, após a Pesulu no 6. Bravo até o Zulu e Trivi. O azul 4071. 4071, chama para puxa, senhor. Chamará para puxa, senhor. 4071. Costa Lima X-Ray, chame agora a torre 18612 e até o pouso. 186, boa noite, X-Ray. Torre Salvador, Costa Lima X-Ray. Costa Lima X-Ray, segue para o 17. Aqui, senhor, se autorizado. Sente, reporte final de uma milha, Oscar Lima X-Ray, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Sente, passar a final de uma milha, Oscar Lima X-Ray. Livre, chame táxi. Livre, chame táxi, não pode dar certo. Lima X-Ray avistado, livre pouso 9 no 7, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Oscar Lima X-Ray copiou. 398, solo 125, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, livrando à direita, 1 no 398, boa noite. Não, livre pouso 9 no 7, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Baixar travado na final da 1 no 7, Oscar Lima X-Ray. Sente, livre pouso, Oscar Lima X-Ray. Livre pouso, bora X-Ray. Oscar Lima X-Ray, a torre como recebe? Agora, alto e claro, está livre pouso, seu? Ah, afirmo, livre pouso, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Salvador, boa noite, Gomo 398, livre a pista. Gomo 398, portão 9, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 9, no 398. Puxina é 6201, no cópia. Copia, 6201. Galeão 360, saída da Eulida Bridge, a Pesulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme. Controle 120, decimal 8, 5407, transponder. Aprovado Galeão 360, da Eulida Bridge, a Pesulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Controle 120, 5407, transponder. 6201. Tá pronto no 5. Ataque subjet 65827, 146 bordo, 42 alterna Ribeirão. 5827 tá livre até o ponto de espera, 186 torre, 1015 o ajuste. 1015 web 5827. O Xenia 6201, coordenando com a equipe de solo, vai ingressar uma aeronave da Gol retaguarda para prosseguir para o portão 9. Após o tráfego, está livre o seu puxo. Após o tráfego do Gol, então, está livre o puxo. Xenia 6102, obrigado. Gol no 398, portão 9 autorizado, ingresso Juliette. Vai ingressar Juliette, portão 9, no 398. Torre, boa noite, Web 67, 5827, está pronto, mantificada na 1-0. Boa noite, 5827, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, cono 2 nós. A linha decola da 1-0, Web 7, 5827. Aquilo Delta, não há tráfego conhecido no setor, frequência livre, tem um bom pouso. 57. Gente. Alô, Salvador, TAM 3662, ciente da informação ISC, autorização para Natal. Para Natal, guarde cópia, TAM 3662. 8827, decolado aos 31, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Web 67. 5827, decolado aos 31. Boa noite, Web 5827, contato radar, autorizado Leda, suba para o 360. Leda 360, 5827. Contact Xané 6201, PLB 104, autonomia 3 horas e 30, alterna com 20. Autorizado até o ponto de espera, torre 186, ajuste 615, Xané 6201, táxi via Índia. Via Índia, autorizado ponto de espera no 0186 na torre 6201, obrigado. Então 3662, cópia. Pronto. Autorizado 370 Natal. Via Pesulo 10, decolagem 10 esquerda, Puca Zipar, 120, decimal 8, 5412. 5827, só um pequeno desvio, proa 190 por aproximadamente 15 milhas. Certo, livre desvio, Weber. 662. Chama pronto. Chama lá. Salvador, Xané 6201, tá pronta na 10. Vamos esperar. 201, a linha decola da 10, vento 120 graus com 12 nós. A linha decola, Xané 6201, obrigado. Aguarde, coordenação 57. Muito obrigado. Web 5827, suba restrito para o 320, pro de bridge. Restrito 320 no pro de bridge, muito obrigado, 6727. 5827. No 604, identifique, pro de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 095, está livre a final ILS. Duna 2015, com 604. Duna 97, para posicionar. Eu não estou para passar estimada, a gente vai embarcar mais uns 57 minutos e a gente vai prosseguir no 397, só para ver se o plano está válido. É, a princípio está vencido aqui das 22h40. Foi apresentado algum DLA? Sim, foi solicitado. Se você puder checar para nós, eu lhe agradeço. Ok, eu vou checar, aguarde confirmação. Desculpa, obrigado. Paulo Tan, 3662, gate 8, para puxa comandante. Está livre no 8, chame táxi. Camarada, 3662. Salvador, boa noite, Tan 3858, tem uma informação aí. 358, aguarde cópia. Pushback, acionamento ponte 1, azul 4071. Autorizado no 01, chame táxi. Para o táxi. Chanel 6201, super restrito para o nível 320 e autorizado Bridge, está presente. Restrito 320, voa Bridge, grato 6201. Paulo Salvador, 6662 para o táxi, 2 horas 45, 154 do PROB, alterna força dele. Nós, para 150, informação 8. Boa noite, Ocean 6310, identifique, Prodiduna, desça para 2000 pés, o ajuste 10 no 5. Prodiduna, descendo para 2000 pés, ajuste 10 no 5, Ocean 6310. Libera a velocidade? Está livre a velocidade, 6310. Obrigado. Está de uma cópia? Boa noite, Web 6748, identifique, na Prodiduna, desça para 3000 pés, o ajuste 10 no 5. Na Prodiduna, descendo a 3000 ou 10 no 5, muito obrigado, 6748, está liberada a velocidade? Está liberado, é o número 3 na aproximação, Web 6748. Ok, tinha substituído a reduzir a velocidade pelo centro, então, obrigado. Oxane 6201, chame agora o centro Recife, frequência 1251 e alternado 128, correção 13325. 1251, 13325 alternado, Oxane 6201. Na 6310, só confirme a velocidade que vai empregar na descida. É 300 nós, então. Certo. O 6748 é autorizado a empregar 300 nós na descida. 4 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. 6748, obrigado. Corrijo, 1015 o ajuste, a torre 118.62. Autorizado, 18.62, calma, se escuta 4.0. Então 3662, prossegue via Pátio, Índia, 186 Torre, 1015 ajuste. Pátio, Índia, 186, 1015, 3662. Azul 4071 na linha, decola da 10, ventuno 10 graus, cono 3 nafs. Salvador, é o 3197. 3197, prossiga, confirma o horário da DLA. Foi para 23h40? É, provavelmente para em torno desse horário aí. Afirmativo, o centro também não encontrou a DLA, mas autorizou diante da informação dos comandantes aí. Reporte pronto para o push acionar. Afirmativo, máximo aos 3 minutos 15 a gente está chamando. Boa noite, Serra Kilo Delta, prossiga. 71, decolada 246, controle 120, decimal 8, bom voo. 208. Você pretende prosseguir qual nível? Esse autorizado 4.500 pés, Equilo Delta, ajuste ao 0016, mantenha os corredores, chame no ponto de descida, confirme aí o POB. Copiado. Equilo Delta, acione código 0122. Pronto, no ponto espera da 10. Santo 3662, boa noite, a linha decola da 10, vento 120 graus, com 12 nós. A linha decola pistão 10, Santo 3662. Azul 4071, nada El, passando 2500. Boa noite, Azul 4071, contato radar, autorizado Leida, se for para o 360. Leda, ascensão 360, 4071. Duna 604, está passando Duna, complete a final ILS, chame a torre 186, tomou posto. Obrigado, boa noite. Oxené 6310, está autorizado a final ILS, informe no localizador. Delivery LS, pistão no zero, canal 6310. Do 4071, proa 215 por 15 milhas para evitar formações. Peça livre, desvio azul 4071. Desvio 4071. Quatro, check stream, livre pouso na 10, vento 120 graus com 12 nós, altímetro no 0 no 6, chuva leve. Trem baixado e travado, senhor. Frente, livre pouso. Livre pouso, 1604. Tá 3662, decolado aos 49, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa noite. Tan 3662, está passando 1007 na boca. Boa noite, Tan 3662, contato radar, subiu para o nível 370, saída da boca. 37 na boca. T97 no portão 10, está aprovado, Semtex. Prossiga. Autoriza direto rotatória, uso de combustível, que é para facilitar, direto Duna, depois de cancelamento, curso na 17. Acumulado, não vai ser possível no momento, temos um sequenciamento para a pista 10. Mantenha ainda os corredores, aguardando prosseguir rotatória. Autorizada a descida para 1.500 pés. Objeto 6748, autorizado final ILS, desça para 2000 e informe no localizador. Autorizado o procedimento, desça para 2000, vai reportar no localizador 6748. Oxené 6319.